Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Muitas mudanças, pelo que a gente observa aqui no escalão estadual, provocadas, claro, pela eleição de outubro. Inclusive, nessas mudanças todas que o governador anunciou ontem, Foz do Iguaçu perde o seu deputado federal com a volta de Ratinho Júnior lá para a Câmara dos Deputados? Perde. 8 secretários de Estado do Beto Richa saíram, que vão disputar eleições. Vamos enumerar alguns dos mais importantes. Ricardo Barros, da Indústria e Comércio, ele é um deles. O Flávio Arnes, que é o vice-governador e um dos secretários mais importantes do Estado, o secretário de Educação, pediu também para sair, porque vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E temos também aqui o caso do Ratinho, que deixou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E vai voltar para Brasília para assumir sua cadeira lá na Câmara Federal. E com isso, o professor Sérgio aqui, que era o primeiro suplente, estava investido da função, desde que o Beto chamou o Ratinho para secretário, estava lá. O nosso professor Sérgio fica pendurado na brocha. Agora, não dá para dizer que isso é surpresa. Na verdade, o próprio professor Sérgio já sabia, enfim, já estava previsto essa descompatibilização do Ratinho Júnior. Estava, porque essas jogadas do tabuleiro são marcadas, eles combinam. Quando o professor Sérgio assumiu lá, o Ratinho avisou: olha, eu vou concorrer a um cargo novamente, provavelmente o Ratinho vai concorrer a mais um mandato. Eu acredito que ele é candidatíssimo pelo PSC, é um dos nomes mais provável a deputado federal, a candidatar-se a uma vaga de deputado federal. Só que o PSC, nós já falamos, né, Guilherme, ele tem muitos nomes aqui em Foz, vamos enumerá-los mais uma vez. Ele tem a figura do Chico Noroeste, ele tem um apresentador do programa policial Luciano Alves, que é muito popular, tem o Robson Silva, tem o Galhardo, isso no âmbito talvez federal, e tem também no âmbito estadual a própria secretária Cláudia Pereira. Então são nomes fortes que deverão sair também. Ninguém sabe isso exatamente, se é estadual ou federal, mas é isso. O professor Sérgio fica desempregado doravante. Na lista aqui também de pessoas que estão deixando o cargo, de secretários que estão deixando o cargo, tem também aqui o secretário de Assuntos Estratégicos, Edson Casagrande. Sim. Que possivelmente sai como suplente na eleição para o Senado. É verdade, e o combinado é esse, ele vai ser suplente do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, já falamos, voltamos a repetir agora, ele tem eleição garantida, reeleição garantida no Senado. As pesquisas indicam isso, e deve levar como primeiro suplente dele o Edson Casagrande. Era do DEM e agora recentemente assinou ficha no PSB. E se o Álvaro eleger-se, ele fica de primeiro suplente. Lucas, falando também a respeito de secretários, mas no âmbito municipal comentamos ontem aqui, né, a questão da nomeação de dois novos secretários, e parece que no âmbito do PMDB houve algumas fricções internas. Houve. Por exemplo, no caso do Sérgio Beltrame, que foi convidado para essa secretaria, chama Próprios Públicos, o nome da secretaria. Secretaria Extraordinária. Próprios. O que é Próprios? São os prédios públicos, os logradouros, as praças, principalmente os prédios. Veja bem, Guilherme, no primeiro momento ninguém entendia bem essa indicação dessa secretaria. Houve até quem fizesse gracejo. Tem sempre um gaiato para fazer pilhérias. Mas ontem eu entrevistei o Sérgio Beltrame no meu programa de televisão que eu tenho na TV com Foz, e nós conversamos durante 45 minutos e o Sérgio explicou direitinho. Essa secretaria, ela é uma secretaria interessante. Veja bem, os prédios públicos, o município tem muitos prédios, tem casas, tem logradouros, tem praças, enfim, muitos imóveis espalhados pela cidade, e não tinha quem cuidasse disso. Normalmente esses imóveis ficam aí deteriorando-se com o tempo, não tinha uma secretaria específica para cuidar disso. Isso aí é o que o Sérgio vai cuidar agora, dos imóveis, dos bens patrimoniais da prefeitura. Então, me parece que faz sentido. É isso que ele vai cuidar, dos próprios públicos, é o nome que se deu. E complementando, Guilherme, na sexta-feira, o PMDB, toda a última sexta-feira do mês, o PMDB reúne a sua executiva e o direto, chamado diretório. Lá atrás, quando o Dobrandino elegia Poste aqui na fronteira, Dobrandino nessas reuniões e costumava ir 800, 1.000, 1.500 pessoas. Eles tinham um grande diretório ali na Santos Dumont, Ia muita gente, mas com o tempo o PMDB na fronteira perdeu duas eleições seguidas, foi fragilizando, teve a condenação por improbidade do Dobrandino, ele está com os direitos políticos suspensos, isso tudo fez com que o partido fragilizasse. E na sexta-feira eles reuniram lá, pasme você, tinha 19 gato pingado. E o Sérgio, que é da executiva, foi, e lá uma componente do partido, a Rosa Santos, e lá na sexta-feira a Rosa criticou muito o Sérgio Beltrão, falou que absurdo, você vai entrar numa administração que está podre, que está corrupta, acusada de corrupção, sem nos consultar. E o Sérgio Beltrão respondeu para ela: eu não tenho que consultar você, primeiro que você nem é da executiva, não é do diretório, eu entrei pelos meus próprios méritos, eu já fui secretário várias vezes, fui secretário de governo do Álvaro Nilma, fui secretário de três pastas do SAMI, o Renê me chamou porque eu tenho experiência e não tenho que lhe dar satisfações. E pronto, foi isso. E o Dobrandino também reclamou muito que o Sérgio Beltrão dele ter entrado no governo. Mas enfim, eu acho, na minha opinião, que o PMDB do Dobrandino e da Rosa Santos virou o suco na fronteira. Lucas, ontem tivemos a assinatura de contratos na questão de obras viárias aqui em Foz do Iguaçu, ali na prefeitura, enfim, obras que... Como é que você avalia essas obras para os bairros? Olha, veja bem, Guilherme, eu preciso dizer uma coisa aqui que não tinha dito antes, vou dizer nesse instante. O maior programa de asfaltamento de ruas e de bairros do município está acontecendo na gestão do Reni Pereneira. Nenhuma administração das anteriores conheceu um programa de asfaltamento tão grande como está ocorrendo agora. Quem anda aí pelos bairros pode ver. Isso ninguém disse ainda. Eu corri, fui ver. Ontem o Reni celebrou com a Caixa Econômica mais um contrato que a Caixa vai repassar um ativo financeiro da ordem de quase 25 milhões, que é justamente para dar continuidade a esse programa de asfaltamento de vias, ruas e bairros aqui. Aqui no centro você não vê porque as vias estão boas, mas nos bairros está acontecendo essa questão. E ninguém fala nada. Eu estou registrando aqui, são quase 25 milhões, que vai ter prazo de carência de 2 anos e depois eles terão 240 meses para pagar. É mais benfeitoria para o município. Portanto, nesse quesito de recuperação de ruas e praças, parabéns para a atual administração que está fazendo o dever de casa como manda o figurino. Lucas, ontem à tarde nós trouxemos aqui na CBN a informação de que aquele ex-policial que era acusado pela morte do deputado Thiago de Amorim Novaes, lá em Cascavel, no ano de 2001, foi encontrado morto no Paraguai. Uma informação que foi confirmada, inclusive a princípio se tinha alguma dúvida, porque ele estava usando uma identidade em nome de outra pessoa, mas essa informação já está confirmada, enfim, um caso que vem trazendo repercussão. Como é que você viu toda essa questão? Eu vi que parece que chegou ao fim esse nebuloso investigação. Vamos começar do início. Como você falou, em 2001, Thiago Amorim era um deputado estadual do PTB e ele era dublê de deputado estadual e apresentador de programa policial. Fazia muito sucesso, tinha um programa, né, de muita audiência. E um belo dia ele saiu lá em Cascavel, em 2001, ia saindo do prédio para entrar no veículo, foi baleado e morto. E começou aí, desse uma figura de grande expressão, o próprio governador na época pediu providência ao secretário de Segurança Pública, que indicou o atual delegado da CSSDP aqui, o Alexandre Macurim, foi indicado na época como delegado especial para cuidar desse caso, investigar. E o Macurim fez uma investigação com muita... O Macurim é muito competente, um dos bons delegados do Paraná, investigou e chegou à conclusão que houve realmente um complô para matar o deputado. Foi chamado tal crime de mando, né, que tem elos. O João, o nome dele é João Schirle. Ele foi tido na investigação do Macurim como mandante. Na época era policial civil e é pediu a Justiça do Paraná, decretou a prisão dele, ele desapareceu. E agora, nesse final de semana, ele apareceu morto lá no Paraguai. Trabalhava de segurança na fábrica de cigarro, tinha documentos falsos, usava outro nome. Enfim, apareceu morto. Segundo a investigação do Alexandre Macurim, ele seria o mandante do crime. Lucas, você volta amanhã? Sim. Tenham todos um bom dia.